minha esposa e meu grande amor. Foi conhecendo você melhor, deixando que entrasse em minha vida, que conhecesse o meu coração, que do namoro chegamos ao casamento. Tendo hoje um relacionamento de confiança, amizade e amor. Mas o namoro, esse sempre acontece, e cada vez melhor, mais maduro e firme. Somos casados, mas o que não cai na rotina é o namoro gostoso, o carinho que sabemos dar. O ombro sempre amigo e as discussõezinhas que só vêm para nos unir, pois acabamos um nos braços do outro. Teremos muito tempo ainda para desfrutarmos da presença um do outro, para ficarmos cada vez mais apaixonados, e os dias se encarregarão de nos unir cada vez mais. Para quem eu amo, os melhores desejos de um dia muito feliz a meu lado, com direito a todo o carinho que esse dia proporciona. Um dia dos namorados com sabor de nós dois. Seu esposo, que te ama.